Fala galera do Trioide, começando hoje, estamos no 153 do seu podcast Trioide, nossa quinta temporada. E vamos falar essa semana sobre os playoffs da Truck Series e da Xfinity Series, que vai começar nesse final de semana, e também da Cup Series, que já começou e já tivemos algumas surpresas bem interessantes no final de semana. Bom pessoal, então sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor hora você prefere estar nos ouvindo aí, né? Se bem que é difícil ter fora desses três aí, né? Se estiver lá no espaço. Mas enfim, sejam todos bem-vindos, pessoal. Seja no caminho para casa, para o trabalho, na faculdade, ou até mesmo em casa aí, de boa, descansando, ou também na madrugada aí, esperando o sono chegar. Certo, pessoal? Então sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu queria falar sobre algumas coisas que estou prevendo. Faz algumas semanas que eu falo que estou prevendo aí, mas eu já estou fazendo já, tá? É umas coisas fora aí, que é para tentar trazer vocês mais próximos aí da gente aí. Que é, vou fazer, já fiz até o e-mail já, né? É, tá pronto o e-mail. Vou também fazer uma conta no Instagram, também teremos. No Twitter também vai ter, claro que você pode chamar a gente nas nossas contas aí pessoais também. Mas vai ter uma conta só do podcast e o Wide também, que é para ficar mais fácil de filtrar todas as informações. Certo, pessoal? E como nós já sabemos, vocês já sabem já, tem a página do Facebook, tá? É www.facebook.com/, né, Trioide. Então é bem simples a nossa página aí, não é muito complicado, né? Podcast Trioide, / podcast Trioide, tá? E vocês podem estar lá entrando, que lá todas as notícias que saem são postadas lá na nossa página no Facebook. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí como foi o final de semana em Chicagoland. Começando aí, lembrando que só começou, né, o final de semana aí, já tivemos corridas da Truck Series. Depois tivemos aí no sábado a Xfinity Series e também no domingo fechando a Cup Series. Certo, pessoal? A Cup Series que eu assisti ao vivo, pessoal, que foi meu domingo de folga, né? Enfim, chegou a folga no domingo novamente e eu assisti. Lembrando que nas duas últimas folgas de domingo que eu assisti as corridas foram Sonoma e Watkins Glen, né? Nenhuma corrida foi em oval. E sim, só agora é a abertura do Chase, que foi em oval na Chicagoland. Corrida muito boa, muito interessante, realmente valeu a pena assistir a corrida, certo, pessoal? Vamos falar então um pouquinho aí sobre a Truck Series, começar por lá. A Truck Series que teve aí, né, o seu campeonato regular encerrado. O Christopher Bell foi o campeão da temporada aí. É claro que com uma vantagem muito, muito, muito grande mesmo, o Christopher Bell terminou a temporada regular, né, o que nós chamamos de pontos corridos aí, como vocês preferem, como que se fala aí, né? Então, nesse campeonato regular, o Christopher Bell foi o campeão. Parabéns ao Christopher Bell. Levou o título aí, nosso amiguinho aí, que o ano passado ficou sob um pouco sob pressão devido ao desempenho do William Barron, mas esse ano realmente ele está correspondendo, tanto é que já foram 4 vitórias esse ano do nosso amigo Christopher Bell aí. Bom pessoal, então encerrou o campeonato regular, tivemos uma corrida boa, como sempre as corridas da Truck Series não deixam a desejar, né? Foi uma vitória bem interessante do Johnny Sauter. Johnny Sauter só mostrando que realmente está aí para ser campeão, está aí para lutar pelo título, está aí para fazer bonito mais um ano, está aí com uma equipe bem sólida, bem consistente, que é a GMS, tá? A GMS que nós já sabemos aí, tem rumores que já pode fazer sua estreia ano que vem na Cup Series, dando um salto muito maior. Na minha opinião, essa equipe deveria concentrar as suas forças um pouquinho na Truck Series, depois lá para a Xfinity, né, e fazia lá algumas coisas também legais lá com bons pilotos, trazia pilotos de nome, bons patrocínios, depois tentar pular para a Cup, senão pode ser uma Aero Scott da vida e acabar morrendo a equipe aí devido ao tamanho das pernas. Vai aumentando as pernas, vai aumentando a dívida, depois não tem dinheiro para pagar a dívida grande que era na Cup Series, depois a equipe vai morrendo, as equipes menores aí com certeza, né? Mas enfim, o dinheiro não é meu, é deles, né? Eles fazem o que eles quiserem. Vamos lá então, corrida boa, interessante. Tivemos 12 trocas de liderança, foi bem interessante mesmo. Johnny Sauter liderou, Christopher Bell liderou, o Chase Briscoe liderou, o Ryan Truex fazendo uma grande corrida, lutando aí para se classificar, também liderou, né? O Ben Rhodes acabou aí no finalzinho aí do nosso amigo no finalzinho da corrida aí, acabou o Ben Rhodes tomando a posição aí do Truex, do Ryan Truex, né, que infelizmente acabou não se classificando, tá pessoal, não se classificou aí pros playoffs, né, o nosso amigo que eu sempre acreditei nele, sempre gostei desse cara aí, que é o Aaron Trux, tá? Acabou não se classificando aí, a vaga realmente ficou com o Ben Holtz, né? E só pra falar aqui, então, os classificados do playoffs aqui da Turk Series, tá? É o Christopher Bell, o Johnny Salt, o John Honey Machek, o Matt Crafton, Chase Briscoe, Austin Sands, Ben Rhodes e Cass Grala. Lembrando que desses 8 classificados, pessoal, apenas o Ben Rhodes não venceu. Todos os outros pilotos classificaram com vitórias, tá? Então, pra gente ter uma noção aí e ver como é bom, como é interessante esse campeonato da Truck Series, tá? Só, claro, os destaques, né? Que é o Christopher Bell com 4 vitórias e o Johnny Salt com 2 vitórias também, né? Esses foram os maiores destaques aí da temporada aí, tá? Foi, o John Hunt também tem 2 vitórias, tá, pessoal? Então, assim, um ano bem interessante mesmo, um ano da Truck Series bem complexo. E o mais interessante, tá, pessoal, que eu gostei desse ano, venho gostando desse ano da Truck Series, é que tá mesclando um pouquinho aí desse pessoal novo que chegou, tá? Tem um pessoal que já tá aí seguindo vida longa, por exemplo, Tyler Reddick, que fez bons anos aqui na Truck Series, já tá aí com uma boa vaga pro ano que vem na Extreme Series lá de Caldino Motorsports. Temos também o Cole Custer lá também, que tá tudo muito bem. O William Barro, que já tá na Cup o ano que vem. E tem esse pessoal que chegou novo aí, que tá fazendo um bom papel também. Tem o Christopher Bell aí, que fez boas corridas esse ano aí, ele venceu 4 corridas, né, o Christopher Bell. É, assim, um grande favorito a subir o ano que vem e assumir aí uma boa vaga na N-Series aí, na Joe Gibbs, e tentar fazer algo diferente lá também, né, fazer algo diferente para Joe Gibbs em questão de campeonato, porque o cara que faz campeonato esse ano lá é o Matt Shift, e não, nós sabemos que não tá muito legal, né, o Matt Shift. Então, o Christopher Bell tem essa... vai ter essa oportunidade de fazer bonito, porque bonito ele está fazendo a Truck Series e pode sim, com certeza, fazer bonito lá na Extreme Series o ano que vem, nosso amigo Christopher Bell, tá? Vamos aí esperar também, que tem muito campeonato, que ano passado também o cara de grande candidato aí a campeão da KBM acabou ficando de fora da final, né? Que foi o William Barro, e o Christopher Bell também ainda tem possibilidade, sim, claro, de ficar de fora da final também. Então vamos aguardar um pouquinho aí, vamos ver o que acontece nesse playoff aí, que tem muita coisa para acontecer. Certo, pessoal? Só voltando aqui um pouquinho na corrida aqui, falando um pouquinho do top 10, tá? O Salter venceu, o Chase Briscoe foi o segundo, o Christopher Bell o terceiro, o Ryan Trucks foi o quarto, o Graham Enfield fazendo uma excelente corrida foi o quinto colocado. O Ben Rhodes, que chegou em sexto, tomando a vaga do Ryan Trucks no finalzinho, tomando não, só manteve a vaga, né? Foi o sexto colocado, o John Honey Machek foi o sétimo, o Doug Gregson o oitavo, o Cass Grala o nono e o Matt Snyder o décimo. Esse menino é muito bom, tá? Esse Matt Snyder aí, eu já vi ele correr já na Arca, já vi esse menino correr também, ele corre de late model, tá, pessoal? Esse ano já fez umas corridas interessantes lá no late model. Eu acompanho bastante as pistas regionais ali, tá, pessoal? Então eu acompanho bastante ali alguns campeonatos de late model, tá? E não, claro que eu não acompanho assim, corrida por corrida, fico olhando ali, sabe, lendo todas as corridas, sabe? Fica assim, como eu acompanho a Cup Series, a Truck Series, tá? Que eu assisto, faço questão de assistir as corridas, de estar lendo ali. Mas os late model da vida ali, eu sempre dou uma sarrapeada ali, sempre dou uma lida ali sobre alguma outra corrida, algum outro destaque. E esse menino aí, o Matt Snyder aí, vem fazendo boas apresentações, tá? Fez boas corridas esse ano aí, lá no late model, tá? Não é nada grandioso também não. Tem muita coisa ainda para acontecer pra esse menino aí, tá? Mas lá no late model ele fez boas corridas, tá? Lembrando que a late model fez uma corrida lá em Bristol e ele foi... o vencedor lá fez pole e vitória em Bristol no Late Model, corrida que aconteceu nesse ano, tá? A Late Model tem que ir pra todo lugar, tá? Sempre tem aí direto aí, esses regionais aí. E só lembrando que foi a corrida que aconteceu lá em maio no Late Model desse menino aí, ele foi pole e vitória, certo? É um nome aparecer aí, é um nome sim, mas é um nome que tá bem longe mesmo, né? Pra se figurar aí, o ano que vem, pra ser líder da equipe e ser campeão. Tá um pouquinho longe disso. Ainda precisa passar pela KN, ainda precisa fazer algumas coisas de arca, ainda precisa fazer, até mesmo mostrar pra ele mesmo que ele consegue realmente avançar, tá? Pra Turk Series chegar lá pular direto para Turquicídios, eu acho muito cedo, muito precoce para esse menino aí, se caso ele fizer isso, tá? Mas foi uma boa corrida para ele, terminou na décima posição, tá? O 11º foi o Cody Kong, o Regan Smith, Tyler Wang, Justin Rainey, Austin Sendrick. O nosso amigo Matt Crafton foi apenas o 16º, tá classificado, tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. E nós sabemos que também é um cara perigoso, o Jonas Fontani, o Wendell Chavos, o Josh Remu e o Austin Yourself. Esse foi o top 20 aí de Chicagoland, tá? Uma corrida interessante, uma corrida que não foi muito, muito acidentada, tá? Foi apenas 3 bandeiras amarelas por 2 bandeiras amarelas por acidente. Depois duas bandeiras amarelas por problemas de truque parado na pista, tá? Rodou na 88, acabou rodando aí o Crafton no finalzinho da corrida aí, faltando cerca de 30 voltas mais ou menos, se não me engano, 35 voltas aí, 30 voltas, não lembro o número direito que a bandeira amarela veio. Eu lembro que era 150, era 150 voltas a corrida, foi logo ali 120, 110 voltas ali, rodou, né? Que mudou um pouquinho a cara da corrida. Mas acabou no finalzinho aí, Johnny Sauter realmente fazendo das suas aí e indo embora, indo pro abraço aí, nosso amigo Johnny Sauter, mostrando que tá com um bom truque, tá preparado, tá vivo e tá realmente esperando aí chegar aos playoffs para ele poder mandar a pera e fazer com certeza um grande campeonato aí. E vai ser interessante essa briga entre Christopher Bell e Johnny Sauter, tá? Os dois maiores aí, os dois maiores nomes em destaque, não são os dois melhores pilotos. Não vou menosprezar o John Hanimecek, não vou desprezar também o Matt Crafton, também o Chase Briscoe também, que é um cara que veio da Arca aí, que faz um grande ano, tá? Não vou desprezar ninguém aí, porque temos bons nomes também. Mas os destaques que aconteceu até agora esse ano aí foi o Christopher Bell e o Johnny Sauter. Então vamos realmente ver esses dois duelando aí, que vai ser bem interessante, certo, pessoal? Então só para finalizar aqui os playoffs aqui da Truck Series, tá? Temos aí o Bell, eu já até falei já, né, que é o Bell aí, que foi o classificado com maior vitórias aí, o Johnny Sauter, tá? O Demetrek, o Crafton, o Briscoe, o Sendrick e o Rose e o Chris Grala, lembrando que esses aí são os classificados, tá? E vamos ver o que eles conseguem fazer, lembrando que já começa o playoff para eles já nesse final de semana agora. No final de semana aí temos já a corrida, né, temos já New Hampshire aí para a Truck Series, então vai ser bem interessante. Um flat track, não sei se vocês vão lembrar muito, mas o ano passado, tá, a Joe Gibbs aí deu uma, meio que dominou essa corrida aí. Eu lembro que foi o Baron venceu e o Bell ficou na segunda posição, e assim, lideraram com muita força, com muita vantagem mesmo, o pessoal da Joe Gibbs nessa pista aí. As pistas aqui do playoff da Truck Series, tá? Eu já falei na edição passada, mas é bom, sempre bom relembrar, né? O round de, primeiro round aí agora, né? O round de 8 aí vai ser New Hampshire, Las Vegas e Talladega é o corte. Depois elimina dois pilotos no round de 6, que é Martinsville, Texas e Phoenix, e a final lá em Rose. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a Truck Series, tá? É bem interessante a Truck Series, como sempre. E vamos agora ver o final de semana aí, New Hampshire, com a sua corrida no flat track, vai ser bem interessante, tá? Falando um pouquinho então, já passando aqui para Xfinity Series, tá? Desculpa, pessoal, mas eu preciso tomar um pouquinho de água aqui. Pronto, falando um pouquinho da Xfinity Series aí, foi bem interessante aí, né, a corrida da Xfinity Series, na questão assim do, principalmente da parte final da corrida aí, quando nós vimos o Justin Auger ficando com a vitória aí, que foi bem interessante a vitória do Justin Auger. Gostei muito dessa vitória dele, foi legal mesmo, né, o Justin Auger. Ele que estava com uma fama aí que só vencia a corrida do Dash Forecast, tá? Então agora aí venceu mais uma corrida, parabéns ao Justin Auger. E mostrando realmente que é um cara que está muito bem esse ano, está com a cabeça bem preparada, está bem focado aí, né? Chegou a sua segunda vitória na temporada e tem sim grandes possibilidades para ser campeão. Mas temos aí dois caras perigosos que estão correndo por fora aí, que é o nosso amigo Elliott Sadler, que está sendo um dos caras mais regulares da temporada, tá? Tanto é que ele foi o campeão do campeonato regular aí. Temos também o nosso amigo William Byron, que é um cara perigoso, um cara que sempre com muitas vitórias, né? O William Byron. O Josh Allgaier também fazendo uma boa temporada. Temos também outros nomes interessantes aí, né, nesse playoff da Xbox Series aí, que eu realmente preciso e quero destacar todos eles, tá? Porque assim, são bons nomes, foi bem interessante esse ano aí, né, o pessoal que se classificou, e temos também algumas decepções, tá? Por exemplo, como eu já falei, né, o Cedar é o Cedar foi o campeão aí, tá? Tem o William Barrett, tem o Jesse Auger, tem o Daniel Wink, que é um bom nome, faz sua aparição aí, né? Na sua primeira temporada já aparece. O Brandon Poli também. Espero que ele faça boas corridas. O Jalen Clements, tá, pessoal? Conseguiu se classificar. O Ryan Reed também. O Ryan Reed que estava muito bem no começo do ano, depois ele caiu um pouquinho de produção. Vamos ver se ele consegue manter assim, a sua melhora aí, né? O Ryan Reed. Temos uma pista em Super Speedos, que é uma especialidade, se tornou uma especialidade dele. Temos o Blake Koch também, que fez uma boa temporada. O Cole Custer, o Matt Tiffett, o Brandon Gagan e o Michael Annette, tá? De todos esses aí, tá, pessoal? Um que eu fiquei assim, ó, que eu queria realmente que tivesse classificado aí, seria o Tyler Reid, que tá? O Tyler Reid que eu esperava que ele tivesse classificado aí. Mas nós sabemos, né, que o Tyler Reid que aí, ele não fez a temporada completa, tá? O Tyler Reid que ele fez na temporada parcial aí, né? Nós chamamos de part-time, né? O Tyler Reid. Então, realmente, ele não conseguiria jamais se classificar, né, pros playoffs aí. Então, só que o Tyler Reid que já se garantiu já pro ano que vem, né? Então, uma boa vaga garantida no ano que vem. Que vai correr no lugar da... Vai correr no lugar, não. Vai correr na vaga deixada pelo nosso amigo William Baron, tá? Então vai ser interessante ver o Tyler Reid quando que vem, que com certeza ele vai estar nos playoffs, tá, pessoal? Então, esse foi um dos nomes aí que eu ficaria feliz se estivesse, claro, né, entre os participantes dos playoffs aí da Xbox Series, tá, pessoal? Então, esses são os nomes aí, né, o Assad é o campeão, o William Baron foi o que mais venceu, que tanto é que no campeonato, nos playoffs aí, começando agora, ele é o cara em destaque com o maior número de pontos aí, são 2.025 pontos, já leva vantagem aí pro Auger de 2, pro Sider de 5, tá? E assim vai indo aí até pro último colocado aí, pro Anete, que é vantagem de 24 pontos, tá? Uma vantagem considerável, certo, pessoal? Bom, falando um pouquinho da corrida de Chicago, foi uma corrida bem tranquila, uma corrida bem água morna mesmo, tá? Não foi aquela corrida loucura total, né? Tanto é que tivemos aí nos dois primeiros estágios, não tivemos nenhuma bandeira amarela. As coisas começaram a acontecer só no estágio final, onde tivemos 3 bandeiras amarelas aí. Depois começou a mudar um pouquinho a cara da corrida, com suas estratégias diferentes aí. Foi onde que o Jesse Auger também começou a aparecer também na corrida. Bom, no finalzinho da corrida tivemos ali o Jesse Auger indo embora. E tivemos aí, né, claro que ele, Kyle Larson, né, o Kyle Larson tava chegando. Ele rapou o Daniel Wink, rapou o Elliott Sadler e já tava começando a sua caça ao Jesse Auger. Se a corrida fosse alongada para mais 10 voltas, com certeza ele iria papar o Jesse Auger facilmente. Que o desempenho e a força desse carro 42 no finalzinho da corrida aí, esse 42 da Ganassi, tava muito, mas muito forte mesmo o Kyle Larson, tá? Então, foi impressionante aí o Kyle Larson no finalzinho dando um tiro aí, né, pulando aí para a segunda posição. O Jesse Auger vencedor, segunda vitória de 2017, quinta vitória na carreira dele na Xfinity Series, tá? O Sadler foi o terceiro, Henrique foi o quarto, Austin Dillon foi o quinto colocado, fechando o top 5. Matt Tiffett, Cole Custer, Ty Dillon, Blake Koch, Dale Wallace Jr. fazendo sua participação na Fred Biagi com 98, foi o décimo colocado, fechando o top 10. Bom resultado para ele, né? Até porque esse carro tem apenas 2 top 10 esse ano, né? E são, se não me engano, foi a 13ª largada desse carro. Posso estar enganado, mas foi a 13ª ou 14ª largada desse carro aí. E conseguiu fazer um top 10. Parabéns ao Bubba Wallace aí, que fez um grande resultado com esse carro 98. Só para você ter mais ou menos ter uma noção, tá? Esse carro 98 sempre vem com aquele patrocinado, sempre vem com aquele chame branco, tá? E embaixo dele azul com 2 faixas em cima azul também. O Brandon Poli foi 11º, Brandon Jones 12º, Brandon Gallagher o 13º, tá? O Spencer Gallagher o 14º, Marco Anetti o 15º, e o Dakota Armis o 16º, o Ryan Reed 17º, 18º o Eric Jones, 19º o Daniel Soares e o Jeremy Clements foi o 20º. Certo, pessoal, esses aí são os números, tá? Perdão, esses aí são as posições, tá? Do top 20 aí, tá? Os números para vocês: 2 horas e 15 de corrida, A pole foi com 177 milhas, ponto 229, tá? 5 bandeiras amarelas, total de 24 voltas, mais vitória de 1.7, que é a diferença entre o Josh Jago e o Kyle Larson, e a troca de liderança foram 11 no total. Quem mais liderou voltas foi o Eric Jones com 94 voltas, depois o Kyle Larson com 41, o Ryan Blaney com 28, o Kyle Larson com 22 e o Josh Jago com 15 voltas. Esses foram os que lideraram voltas lá na corrida em Chicagoland, certo, pessoal? Bom, falando um pouquinho aqui do playoff aqui da SM Series, né? Lembrando vocês que são classificados 12, tá? São um round de 12, um round de 8 e a final com 4. É basicamente igual a Truck Series, né? Só que lembrando que é um pouquinho mais de pilotos, tá? Então vamos ter corte de 4, 4 e a final com 4, tá? Já diferente um pouquinho da Truck Series, são 2, 2, né? A SM Series são 4 pilotos. Lembrando que também é diferente um pouquinho o calendário. A SM Series começa lá no Kentucky, depois Dover e Charlotte, depois vem Kansas, Texas e Phoenix, tá? E finalizando lá em Homestead a final da SM Series também, tá? É a mesma regra também, né? Quem chegar em primeiro aí é o campeão e tal. É a mesma coisa, não muda muita coisa não, de todas as outras categorias aí. Soma os pontos, tá? Vai avançando, tal, carrega os pontos, não se perde mais. Tudo isso aí que nós já falamos bastante na semana passada, na edição 152. Beleza, pessoal? Então, enfim, chegamos aí à abertura, né, do campeonato da Cup Series, tá? Cup Series aí que fez a sua estreia aí nos playoffs, abrindo o playoff 2017, tá, pessoal? Foi uma corrida muito boa em certos momentos, mas também foi uma corrida meio monótona em outros momentos, tá? Não foi aquela corrida movimentada, cheia de alternativas, né? Aquela corrida que você fala, nossa, como foi bem movimentada essa corrida, tá? Não foi nada disso, né? Tivemos uma corrida mais tranquila um pouco aí, mas também não foi das piores corridas que nós tivemos, né, aí da Cup Series lá em Chicagoland. Bom, pessoal, a coisa que aconteceu no domingo à tarde, né, a Tales of the Turtles 400, que foi aí das Tartarugas Ninjas aí, foi bem legal realmente a parte de marketing da corrida, né? Até no finalzinho também no Victor Lane lá, foi jogada uma meleca verde lá no vencedor da corrida. Foi muito, mas muito interessante mesmo, né? As Tartarugas Ninjas aí patrocinando essa corrida, se fazendo parte do patrocínio da corrida aí. Gostei demais mesmo, né? Que segue mais um ano aí todo mundo junto com as Tartarugas Ninjas aí. Então gostei do patrocinador, gostei da NASCAR, da interação com o público, né? Eu que vi aí bastante fotos aí do final de semana aí, né? Com o público lá tirando foto com as Tartarugas Ninjas, os pilotos brincando. Toda hora, né? Toda hora via fotos interessantes aí. E isso que a NASCAR realmente quer interagir com o público que tá lá na pista, para fazer o cara realmente ir pra pista, para viver, né, todo aquele momento da pista ali, brincar, sorrir e tá lá junto com os pilotos também, né? Foi bem interessante mesmo a parte de marketing da pista com o patrocinador. Gostei muito, muito, muito mesmo, tá? Abertura dos playoffs, Chicagoland, mais uma vez lá dos playoffs. E tivemos o mesmo vencedor do ano passado, tá? Matt Truex Jr. foi lá, venceu a corrida. Parabéns ao Matt Truex Jr., que segue impiedoso com seus números, com seus recordes na temporada de 2017 aí. Cada vez andando mais, cada vez melhor. Tá igual vinho, né? O Matt Truex Jr. aí. Quinta vitória pro Matt Truex Jr., tá, pessoal? Agora são 11 top 5, 18 top 10 em 27 corridas, tá? Tem apenas uma pole aí. Semana passada eu havia mencionado sobre as voltas lideradas, né? Que tava com 1.600 e alguma coisa. Essa semana está com 1.723, quase chegando, falta menos de 100 voltas para ele chegar ao mesmo tanto de voltas lideradas do ano passado, tá? Então, assim, os números do nosso amigo Matt Truex Jr. é realmente de impressionar. É número pro cara ser campeão, tá, pessoal? Só não vai ser campeão se esse sistema aí enfadonho em canastro que inventou, que é os playoffs, que antes era cheio, agora é playoff, tá? Não deixar. Mas o cara tá fazendo campeonato para ser campeão, beleza, pessoal? Tá muito, mas muito, muito bem mesmo. Então, parabéns ao Matt Truex Jr., conquistou mais uma vitória. Ah, eu só esqueci de mencionar no total, agora são 12 vitórias no total na Cup Series, tá, pessoal? Voltou, fez um back-to-back aí em Chicagoland, venceu no passado, venceu esse ano. Abriu o Chase aí com grande vantagem, chegou a quase não, né? Faltou muito, mas chegou acima de 7 segundos aí de vantagem para o segundo colocado, pessoal. Andou muito, mas muito, muito mesmo bem, muito bem o Mato X Júnior. Falando aí um pouquinho dos outros colocados aí, falando um pouquinho dos contenders, né, dos playoffs aí, o Chase Elliott foi o segundo, Kevin Harvick fez o quarto, Kevin Harvick também fez uma excelente corrida, liderou 59 votos, foi o quarto colocado. Tivemos um certo momento ali com o Kevin Harvick que parecia que ia dominar no finalzinho da corrida, tá? O Chase Elliott também estava com força e vontade de vencer. O Denny Hamlin foi o quarto colocado, o Kyle Larson foi o quinto colocado, fechando o top 10. Brad Keselowski o sexto, Joe Logano o sétimo, Jimmy Johnson o oitavo. Esse aí andou de boa a tarde toda, andou até fora do top 10, mas terminou ainda dentro do top 10. O Matt Kenseth também foi o nono colocado e o Jeremy McMurray fechando o top 10. O Ryan Blaney não andou muito bem no final de semana, foi 11º, então esse 11º é uma boa posição para ele, tá? Lembrando que ele largou na 12ª e terminou no 11º, então por ali largou, por ali mesmo ele ficou, tá? O Kyle Busch, que foi o pole, foi o 15º colocado. O Austin Dillon foi o 16º colocado, o nosso amigo Kurt Busch o 19º, Casey Kane o 21º, o Ryan Newman foi o 23º e o nosso amigo Rick Senhor Jr. foi o 25º, tá? O que aconteceu com os contenders, tá? O Kyle Busch, pessoal, ele teve problemas aí, ele foi penalizado aí, ele teve um pneu furado, depois do pneu furado ele foi penalizado de novo, tá? E ele ficou ali para tentar descontar essas voltas e não conseguiu, porque ele chegou a ficar 3 voltas, tá? Depois ele ficou 2 um bom tempo, ficou com 1, tá? E não conseguiu voltar essa volta, depois ele terminou a amargosa 15ª posição aí. Tivemos também o Rick Senhor Jr., tá? Ele que bateu no muro e teve a sorte de voltar, né, para os pits aí, mas acabou sendo penalizado também. Ele chegou a andar em último, tá, pessoal, com 3 voltas atrás. Por ali mesmo ele ficou, tá, não conseguiu fazer muitas coisas não, mas ele foi sobrevivendo e ainda chegou na 25ª posição, tá? E tivemos também o Mato X Júnior, também foi penalizado, tá, pessoal? E sem falar falando em penalizações, na semana tivemos um número bem alto de penalizações aí. Cerca de 25 a 30 penalizações nos pits, né, durante esse final de semana lá em Chicagoland. O Mato X Júnior foi o também aí penalizado aí, deu uma volta por cima na corrida, foi lá de boa, né, concentrado aí, fez uma corrida de recuperação e venceu a corrida. Então parabéns ao Mato X Júnior, nada mais do que justo para coroar todo o mérito e o trabalho dele aí. Esse já está classificado para o próximo round, né, o nosso amigo aí Mato X Júnior, tá? Ele já tá, esse cara aí tá de boa mesmo, esse cara tá de bem com a vida aí, então tá tudo certo para ele, né? Ele tá tranquilo e favorável as coisas para ele aí. Falando um pouquinho então dos outros, aqueles que não participaram, né, mas estavam aí correndo por fora aí, vamos dizer assim, né, eles que fazem aí a corrida que não busca nada, mas está andando muito bem, que o Joe Logano foi o 7º colocado, tá? O Daniel Soares foi o 12º, o Clint Ball foi o 13º, o Will Palmer foi o 14º, o Dan Hall Jr. também, que teve os seus momentos de destaque, foi o 17º colocado. Queria destacar um pouquinho aqui o Eric Jones, que também foi penalizado, né, teve que fazer aí, pagar essa punição. Terminou na 33ª posição e de lá não mais saiu, tá? Ele caiu para o top 30, né, e de lá não saiu, terminou na 33ª posição. 33ª posição, o Eric Jones, tá? É realmente um resultado péssimo, é muito péssimo mesmo para o nosso amigo aí, né, Eric Jones. Eu sinceramente esperava uma temporada um pouquinho melhor dele, tá? E esperava que ele tivesse classificado aí para os playoffs, o Eric Jones. Mas enfim, é a primeira temporada do menino, vamos meter a lenha nele não, tá? Então, esse foi o resultado, tá, pessoal? Os números aí, 2 horas 45 de prova, tá? Tivemos aí uma média de 145 milhas por volta aí, né? As voltas foram 145 milhas, 4 bandeiras amarelas apenas e 12 trocas de liderança, tá? Até que as trocas de liderança foram boas, né? Devido ao número de poucas bandeiras amarelas aí, que realmente foram muito poucas, né? Só as bandeiras amarelas do primeiro e segundo estágio, só no terceiro estágio começou a acontecer alguma coisa. Foi como o Jack Murray rodou logo no final, logo na relargada para o terceiro estágio. E depois o Eric Jones acabou rodando também, digamos que no meio do terceiro estágio ali, né? Então esses aí foram os dois que tiveram problemas e incidentes na corrida aí. Não tivemos mais nada sério, foi realmente só isso que aconteceu, tá? Então vitória do Mato X Júnior aí. segue liderando o campeonato aí, né? Abrindo aí os playoffs com liderança e já se classificando para o próximo round. Beleza, pessoal?